Para o SAC, que o Ocean Air 6355, ONU a bordo, 5 horas da Antena Galeão. Ocean Air 6355, táxi autorizado, reporte no través do portão 5. Autorizado até o través do 5, 6355. Paulo para o táxi, azul 4118. Temos 3 horas de autonomia, 75 a bordo, Montes Claros. Azul 4118, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via táxi Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Aqui é 2021, até o ponto de espera da Sela Alfa. 1895, obrigado, pela boa tarde, bom fim de semana. Funcionário 6355, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1 no táxi em Índia, quando pronto chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021, informo que é o número 2 no táxi. Entrei no táxi em Índia, 1895, a torre 2021, 6355, obrigado. Fala Salvador, boa tarde, azul 6918, ligou? Azul 6918, prossiga no táxi via táxi Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, 6918. Salvador, no ponto de espera, pronto, azul 4118, boa tarde. Azul 4118, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantenha. Azul 2789, vento 190 graus, 119, livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, azul 2789. ONU 097, do Colos 1-1, controle 1-9, decimal 8. Decimal 8, obrigado, boa tarde. Passou a Juliette, 6918. Azul 6918. Saca autorizado. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 6918. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Autorizado direto em Rimar. Chama solo controlado, nenhum tráfego a reportar. No ajuste altímetro no 021. No 021, chamará no solo controlado Hotel Romeu Golf. Azul 2789, solo 213, direito 121, decimal 1. 21, direito, obrigado, 2789. Azul 4118, autorizado NR, manter pista no 0. Ali mantém 4118. Oi, Salvador, eu sou na MA355, ponto de espera, pronto. 6355, mantém ponto de espera. Vitorinha Juliette, 5/5. Solo Buenas, 2789 da Azul, Libro. 2789, táxi autorizado. Alfa Kilo, pátio 03. Alfa Kilo, pátio 3, 2789 da Azul. Azul 2789, informo que a prevista é o. 04 Romeu. Posição 04 Romeu, atento ao balizador. 04 Romeu, obrigado, 2789. 6355, ali mantém pista no zero. Ali mantém 190, 6355. Do 4118, da Colosuno 5, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde, 4118. Hotel Romeu Golf, solo foi usando meia, frequência livre. Canal 6355, livre decolagem, vento 180 graus, 109. Tá, iniciando 6355. Então, vamos passar agora para o Delta Fox. Torre Salvador, Papatango Eco, Delta Fox Trot. Papatango Eco, Delta Fox Trot, autorizado, sinal, pistão no 7, o ajuste de altímetro no 021. Vamos 021, autorizado a final da 107, Eco, Delta Fox. Chinei 6355, do Close no 7, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8-6-3-5-5, obrigado. Eco Delta Foxtrot, livre pouso pista no 7, vento 180 graus, 119. Livre pouso no 7, Eco Delta Fox. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5517, frequência do controle 119.8. Autorizado Recife, nível 370 conforme, Decolando 0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aru, transponder 5517, controle Salvador, 119.8, gol 1620. Gol 1620, procedimento correto, reporte pronto para acenar. Reportar. Rio Bravo Uniforme, encerra, passando a rotatória visual, qual sinal da Amotec? Papapá, Bravo Uniforme, encerra, continua aproximação para a pista no 7, número 2. Vai manter a aproximação para a pista no 7, número 2, para o pouso, Bravo Uniforme, encerra. Zulu, nível 360, Guarulhos, guarde cópia. Estou aguardando, confirmando 6 da Zion. 1-1-69, afirmo. Israel. Obrigado. Pau 64, solo Salvador, prossiga. O 64 está no pátio militar. Controlando para a nível 100. Está acelerando o plano e a proteção. Taxi Quebec, aguardo para prosseguir o táxi. Ok, ele vai em cima. É, aguardando para o táxi. Cuidado com a forma que joga. Bom, agora só para estar prosseguindo, será o pátio 5, para quero estar. Ok, está autorizado, papá, até o pátio 5. Obrigado, papá. Só para reportar, tem final, pássaros na final aí de duas milhas e meia, ou no 7. Gente, graças à informação, Bravo Uniforme Sierra. Livre pouso, pista no 7, vento 180 graus, 119. Livre pouso, Bravo Uniforme Sierra, ciente do vento. 371 na escuta? Na sua escuta. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Continue em aproximação, aguardando autorização. 2719. Sou Oxané, 6314, está na 6. Oxané, 6314, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Não, Mari. Azul 27 no 1, livre pouso, pista no 0, na torre no 7, 0 graus, 1 no 2, não. Livre pouso, azul 27, 1 no 1. Bravo, informe o Serra, solo para os 2, 3, confirma abaixo. Uniforme Serra, confirma a parte, prossegue? É o pátio da Baeté, cara. Frequência livre, até a Baeté, funcional, frequência livre. Lá, até o pátio da Baeté, tira no ar, frequência livre, bom, funcional. A 64, na escuta da torre? Quatro, confirme nível solicitado. Ciente, aguarde coordenação. azul 2711, solo 24, direito no 211. Solo seu Robel, tá 3835, ciente da informação, Zulu, pronto pra cobra. Tá no 9. 3835, informação em curso, Zulu, confere, Confins, 360, aguarde cópia, número 3 para cópia. Guarda, então, 3835. Salve Salvador, cordial, boa tarde, céu azul 2711, livrou na eco, na tua escuta. 2711, autorizado, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, escala tem torcedor azul 2711. Pronto, cópia. Troca cópia, 1169, Dragon. 1169, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Upper Zulu 10, nível 360, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, transição Motiva, transponder 5530, frequência do controle 1119, décima 8, confirmando Upper Zulu 10 até Taubaté. Ok, só confirma o transponder, 5530? 1169, 5530, transponder. Ok, então autorizado 360, decolando da 10, com curva direita, da L e da Motiva, da aerovia Pesolão 90, até Taubaté. 5530, 198, gol 1169. Gol 1169, cotejamento correto, reporte em pronto para a senhora. Reporte para pronto, gol 1169. Gol no 620, tá no 05 para a pushback, a zona neta. 95, ok. Autonomia 3 horas, 12 minutos, alterna Recife. Confirme, aeronave? Alternaria 3, zona 4. Zona 96 a bordo. 96, 3 horas, 12 de autonomia, Recife, alterna. Oceaner 6314, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi em Índia, quando pronto chame Torre, Torre 118, decimal 95, ajuste 1021. 1021, táxi pelo Pátio, via Pátio 0, 1221 no Pátio. Gol no 620, no 05 para pushback, acionamento. 1620, após passagem na aeronave Airbus 320 da Oceaner, Claudine com solo, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Após a passagem do Ocean, está autorizado, vai reportar para o táxi com 1620. Olá, Salvador, Pumba 64, estamos coordenando o seu plano com o centro Recife, aguarde mais um minuto. Tá 3145, formação Zulu, boa tarde, tá na posição 2. Então 3145, guarde cópia. Guardando, tá 3145. Ponte espera da 10, Oceaner 6314, está pronto. Oceaner 6314, autorizada a linha decolar 10, ventou no 70 graus, 109. A linha decolar 10, Oceaner 6314. Motiva, após bloque, após decepta, Upper Zulu 10, após o base, após Upper Zulu 16, transponder 5511. Frequência do controle 119, décima 8. era aprovado com decolada a zero, uma direita, Israel, Leda, Motiva, então bloque, pêndulo 10 até o Bate, então pêndulo 1-6 até Foz, certo? 5-1-1 na transponda, controle 109. 3-5, só corrigindo. A subida da Elo e da Motiva, após Motiva já intercepta Pesulô no 0, Pubave e Pesulô no 6. Desconsidera a posição bloco. Ok, então tá Elo e da Motiva, então intercepta Pesulô 10. Até 5 aves. Vou dar 3-2-3-5. Vai dar 3-3-5, portão 09 autorizado, chame táxi. Camarada. Paulo Salvador, eu passei a 4. Linha 4, pronto, cópia. Pumba 64, autorizado, Serra Bravo, Bravo, Quebec, conforme rota do plano de voo, nível 100, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral, transponder 5447, frequência do controle 119, décima 8. Confirmando, após Coral, direto Ilhéu, direto Dendê, direto Val, direto Ungulo. Corrigindo, saída da El, transição Coral. Pumba 64, corrigindo. Saída Coral. Saída El ou Coral? Corrigindo Coral. Curva direita, saída Coral. Direita, curva direita, saída Coral. O Gol no 620, pronto para o táxi com 176 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Maceió. P20, pátio Índia, quanto espera no 0, torre no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 2, 1, bom voo. Pátio Índia, ponto espera da 1 no 0, torre 18, decimal 9, 5, ajustado no 0, 2, 1, obrigado, boa tarde. Pumba 64, tá pronto, táxi, confirma pessoas a bordo, 02. Confirma pessoas a bordo. 10, pessoas a bordo. 0, táxi aprovado até o hotel. Reporte no hotel para o cruzamento, pistão no 0. Confirme que já aguarda o visão na rota. Afirmo, já aguarda o visão na rota, vai aguardando até para o Salvador, 3145, formação Zulu, boa tarde. 3145, Galeão, pronto, cópia? Prossiga. 3145, Galeão, 3620, aprovado. Via Upper November 857 até Moussou, após conforme. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Yumi. Aciona 5532, controle 12119, decimal 8, controle. Zero, decola da 10, curva direita da El, Leda e Yumi. Até novembro 857, 5532, 198. Confirmando após Leda, Yumi, Índia, Romeo Uniforme, Mike Índia, até 3145, chame pronto, pushback. Tá pronto para pushback. Tá, 3145. É o portão? Puta, 3145, tá na 02. 02, aguarde só um minuto. Tá, 3145. 3145. 164, mantém a posição e chama a torre 118, decimal 95. Decolagem, eu tenho 70 graus, 109. Autorizado decolagem, pistão no 0, gol 1620. Salvador, tomar essa posição? Estou em posição, vou dar. Quatro autorizado o ingresso na pista 1-0, faça ataque sobre a pista, reporta cabeceira alinhada. Vai passar sobre a pista, alinhar na 1-0, vamos lá. No meio 2-0, decolou 3-6, controle 1-9, decimal 8. Controle 198, voo no 620. Autorizado o táxi da Pati 1 no Índia, ponto espera na 0 torre, 118, decimal 95, ajuste o altímetro na 021. A torre em 118, decimal 95. Ok. Já pode esperar lá, vai no estado. Estado 021. Falou, Salvador, 1169, puxa, vê que somente, posição 7, boa, tarde. Voo 1169, assim que o Airbus já foi liberado a retaguarda, está autorizado o pushback, repete para o saque. Faz o transfer de retaguarda, autorizado o contact, 1169. Tá 3145, eu salvo. Tá 3145, prossigo. Tá 3145, assim que a Airbus da companhia liberar a retaguarda, tá autorizado pro chibeque, reporte tá? É, não foi solicitado ainda, mas é mais 3 minutinhos, hein. Ok, cliente, desconfidência. 45. Arromba 64, tá alinhado 1-0, vamos pra decolar. Uma 64, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-0-9. Decolagem, Cuba. Oi, Salvador, tá 3-2-4, 3-2-3, pode esperar. Tá, 3-2-3, 5, mantém, pode esperar. Decolou 39, controle 119, decimal 8. Chamo controle 119, decimal 8, 164. Gol 1169, livro Tati, Zepate 1, Índia, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 0021. Azul 4206, boa tarde, livre pouso, piscina 0, retorno 70 graus, 1-2-1. Sente livre pouso passando Simbra, ajustado 1021, azul 4206. Está 3145, aguarde a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, após está autorizado, reporte para o SAC. Sente, aguarda a passagem do Gol e após autorizado, está para o SAC 3145. Três, oito, três, cinco, ali, mantém. Ali, mantém, só três, oito, três. Azul 4206, falando 43, direita no 201. Direita 201, azul 4206. Então 3835, livre de decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 099. Pontificarão no 0, pronto, no 1-9, boa tarde. No 1-9, boa tarde, mantém o ponto de espera. Sim, agora no ponto de espera, no 1-9. 06. 3835, decolou 45, controle 119, decimal 8. 198, graças, boa tarde, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 869, passando o Índia Serra, baixada atrasada, avistando. Gol 1869, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pistão 0, Gol 869. Está Juliette, azul 4206. 4206, Juliette, portão 03. Juliette, pro portão 03, azul 4206. Papatango Romeu Charlie X-Ray, confirme o nível solicitado? 085. Gente, Papatango Romeu Charlie X-Ray, autorizado Porto Seguro, nível 085, decola da pista 17, primeira curva direita, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle, para atenção ao 085. A rota é Golf 677, Raíra, após direto. Acione no transponder 5513, controle Salvador em 119.8. Papadão Romeu Charlie X-Ray, o transponder é 5513. Papadão Romeu Charlie X-Ray, livre acionamento para o táxi, chame a torre em 118.95, ajuste ao 5021. Confirme o PLB? Livre acionamento, Gol 1869, Celsius 49, direito no 211. Direito 12, Uno 1. 1869, obrigado. 1869, livrou. 1869, traço via Alfa Direto, portão 62. Alfa Juliette, portal 62, gol 1869, obrigado. 0 graus, 8 não. Decolagem no 0, gol 1869. Salvador, 13145, pronto, condição. 13145, mantenha quanto espera? 13145. Galeado ou tá 3140? Número 69, decolador 52, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 198, obrigado, boa tarde. Número 69. Então 3145, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantenho no zero, tá 3145, autorizado decolagem, pista na zero, vento 180 graus, 099. Livre decolagem, na 3. 145. Então, 3145, decolado ao 54, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, tá 3145. Azul 6909, informação em curso é Zulu, autorizado Campinas, nível de voo 340, rota Zulu 10 por base, após conforme o plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição ótima. Transponder 5550, controle Salvador 1119, decimal 8. Azul 6909, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Papatango Romeu Charlie X-Ray, assistente simetro na 021, no reporte no ponto de espera da Romeu. Reporte no ponto de espera da Romeu, Patango Romeo Charlie X-Ray no ponto zero. Pronto. Autorizado, alinhando e decolando, estou no 7, vento 180 graus e no 09. Patango Romeo Charlie X-Ray, decolado ao 01, curva direita corredor axé restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Chame o mesmo em 1-1-9-2-1-8-0. Está restrito a 1.000 pés no axé, vai chamar o controle 119.8, garanto o trabalho. tarde, esse é o Papa Romeo Bravo Sierra Serra. Papa Romeo Bravo Sierra Serra, prossiga. Essa aqui é outra vez que passou, aqui é só o cruzamento do campus, seguindo o setor norte, vetoral. Solo está presente autorizado o cruzamento do campus, né? Me escuta, reporte eixo livre. O vento para check 170 graus 09 nós, ajuste altímetro no 021. 1021, só confirmando, vai cruzar sobre a vertical da torre? Pode cruzar, está presente. Acima, tio, senhora, vai cruzar o Bravo Sierra Serra. Solo Salvador, o azul 591, qual a informação, Zulu? Azul 2591, prossiga. Uns minutinhos adiantado, poderia confirmar se já tem nosso plano efetivado para a vitória. Afirmo, já está pronto, Fábio? Afirmo. Azul 2591, autorizado Vitória, nível de voo 160, rota Golf 677. Decolo da 10, primeira curva direita, saída Coral. Adione 5562 no transponder, controle Salvador, operando em 119.8. Vitória aprovado pelo nível 160, vai pela Golf 677 com curva direita após, voa Coral. 562 no transponder, 198 controle de saída, 2591. 2591, correto, pode ser o check. Ali para, puxa, o azul 2591. Azul 6909, está autorizado, pode prosseguir. Quebrou o eixo das duas pistas, o Bravo Sierra Serra. Estou com travo no visual, Papa Romeo Bravo Sierra Serra. Aguarde transferência para o controle. Ah, estou escutando, Sierra Serra. Bravo Sierra Serra, controle agora 119.80. 119.8, controle grato, Bravo Sierra Serra, boa semana. Pra você também.